Forró Boys. É nós aí de novo, hein? Agora numa nova história, hein? Volume 6, te juro, compadre. Chego no forró, a mulherada cola em mim. Me chama de delícia, de gostoso sapatinho. O pinta de playboy, tiro onda de barão. A mulherada pira e vem comer na minha mão. Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim. Me chama de delícia, de gostoso sapatinho. O pinta de playboy, tiro onda de barão. A mulherada pira e vem comer na minha mão. Desce uma rodada de cerveja pra galera. E fique com um troco, garçom que não tem miséria. Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora. E sorte a batida, forró voz que nós adora. Desce uma rodada de cerveja com a galera. E fique com um troco, garçom que não tem miséria. Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora. E sorte a batida, forró voz que nós adora. Eita, que lapada de fumo. Esses moleque vai encher levanta pó. Eita, preso numa bagaceira. É muita pegação, uísque, pinga e cerveja. Eita, que lapada de forró. Esses moleque vai encher levanta pó. Eita, preso numa bagaceira. É muita pegação, uísque, pinga e cerveja. Ô, lapada de forró, hein? Pensa no ribuliço, ó. Te juro, compadre, ó. A chuleira, menino. Portal do Arrocha. Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim. Me chama de delícia, de gostoso sapatinho. Cupido de playboy, tiro onda de varão. A mulherada pira e vem comer na minha mão. Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim. Me chama de delícia, de gostoso sapatinho. Cupido de playboy, tiro onda de varão. A mulherada pira e vem comer na minha mão. Desce uma rodada de cerveja pra galera. E fique com um troco, garçom que não tem miséria. Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora. E só tinha batida, porra, boss que nós adora. Desce uma rodada de cerveja pra galera. E fique com um troco, garçom que não tem miséria. Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora. E só tinha batida, porra, boss que nós adora. Eita, aquela pata de fumó. Esses moleque vai só levanta pó. Eita, pense numa bagaceira. É muita pegação, uísque, pinga e cerveja. Eita, que lavada de forró. Esses moleque vai só levanta pó. Eita, pense numa bagaceira. É muita